3520, linha decola da 10, vento 140 graus com 5 nós. Decolado 1-2-3, controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 0-8, obrigado, boa noite. 3-5-2-0, contatada na decolagem, submantenha 9-0, saída PUCA. PUCA 9-0. Boa noite, Onocente. Pronto, cópia. Boa noite, Onocente. Autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360. Via Pesolo 16, após Belo Horizonte, direto trigo, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euler após bridge. Em bridge, intercepta o Pesolo 16. Transponder 5-0-1 no controle 1-2-0, decimal 8. para o 3530. Estou chegando. Poderia passar recibo para coordenar a proa de Alfa Romeo 363? Stan 3, 2, 0, chama a bola, centro, recife, 1, 2, 6, decimal, 4, 5, alterna, 1, 2, 5, decimal, 4, 5, 2, 6, 3, 1, 2, 5, decimal, 4, 5, secundária, 1, 2, 5, decimal, 4, 5. 2, 5, secundária, 2, 5, 4, 5. 5557, prossiga. Afirme destino e horário do plano de voo, por gentileza. Informo que o seu plano ainda não consta no sistema devido ao horário. E informo que assim que estiver conosco, chamarei para a cópia. IP 5557, confirme aí, somente o nível, por gentileza. Prepara a saída da Eule da pós-bridge. Chamo quando estiver seu plano no sistema. Saída da EL, Leda, após bridge, 5557. Leda, 5557, corrigindo, saída da EL, Leda. Para, pushback, acionamento, voo no 8, no 7, gate 5. Voo no 8, no 7, em coordenação do equipe de solo, reporte para ataque. Autorizado, chamar para ataque, voo no 8, no 7. Para o táxi, voo no 8 no 7, 1 no 7 2 a bordo, 3 horas e 50, alterna Galeão. 8 no 7, autorizado táxi até o ponto de espera via Pati 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre 1 no 8, 69, 5, altímetro 1 no 0 no 1. Autorizado táxi, Pati 1 no Índia Alfa, ponto de espera 2895, voo no 8 no 7. Salvador, boa noite, eu vou no 8 no 7, ponto de espera da 1 a 0, pronto. Boa noite, no 8 no 7, alinhar e decolar, um vento no 30 graus, meia dúzia. Autorizado alinhar e decolar da 1 no 0, vou no 8 no 7. Colagem no zero, boa noite no sete. 7, decola os 48, controle 120, décima 8, boa noite, obrigado, 2 Salvador, boa noite, com 18 no 7, passando os 2000 pés, curva na direita da El. 18 no 7, contato radar na decolagem, suponho 360 na feira da El, após Leda direto Bridge. Ok, saída da El, Leda Bridge, para o 360, 18 no 7. IP5557, autorizado Salvador para Campinas, nível 360, via o Pesolo 16 após Belo Horizonte, direto Trivi, de acordo com a rota prevista no plano de voo. Na cola da pista 10, com primeira curva à direita. Saída da EL, Leda após Bridge. Em Bridge interceptou o Pesolo 16. Transponder é 5021, no controle 120.8. Responder 5021, trip 5557. Trip 5557, é o Pesolo 16, após BH, direto Trivi. Após BH, direto Trivi. TRIP 5557, cotejamento correto, é aposto pronto para posicionamento. Trabalhar para posicionamento. Fala, bom dia, o TAM, 3399. Quem chamou o solo foi o TAM 3399? Afirmativo, se possível, nossa autorização para São Paulo, Guarulhos. TAM 3399, informação em curso é Golf, está pronto para cópia? Afirmativo, sempre é Golf. TAM 3399, autorizado Salvador para Guarulhos, nível 360. E aí eu peso 1-6, após Belo Horizonte, direto a trip. Eu colo da pista 1-0 com primeira curva à direita, saída da Eoleda após bridge. Em vez de interceptar, eu peso 1-6. Transponder é 5-0-6 e o controle 1-2-0-8. Ok, autorizado 360 para Guarulhos, eu peso 1-6, decolo com curva direita da Eoleda bridge. A partir de bridge, interceptor via. 5-0-6 acionado, 208 controle. A 3399, cotejamento correto, é a ponte pronta para puxar acionamento. Reportará pronto. Gol 18 no 71, agora 60 Recife, 1-2-1-3-3, decimal 2-5. Recife 1-3-3-2-5, obrigado, boa noite, gol 18 no 7. Salvador, é o TAM mais extraída, posição 2 do Pacífico. X-ray Índia, confirme a posição, por gentileza. Posição 2 do Pax 3. Tente Mike X-ray Índia, reporte finalizando o check de motor. Bom dia, o TAM 399, você pega em treinamento, 2010. TAM 399 em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Reporte para ataque, 399. TAM 399, vai iniciar o Chibeck e apontar contato. TAM 399, como já autorizado em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Gente, reportará. Cinco, cinco, cinco, sete, em coordenação da equipe de solo, reporte para ataque. Equipe 5557, confirme a posição 808 do poste principal. 5557 nesse ano, push bike? Afirmativo. Tem 399, para o táxi, está com 150 a bordo, alternando Galeão com 3,58 de autonomia. Então, 3399, aguarde para prosseguir o táxi, informo que irá prosseguir como número 2 até o ponto de espera, seguindo à frente o Embraer 190 da TRIP. 3399. P5557, autorizado táxi até o ponto de espera via Bate 1 no Indy Alpha, ponto de espera chamamento 118.95, altímetro 1019. P5557, Bate 1 no Indy Alpha. Prossegui a táxi até o ponto de espera, via Pati 1 no Indy Alpha, ponto de espera chama a torre, 118.95, altímetro 1092, correção 11. Ok, então, como número 2, Pati 1 Indy Alpha, ponto de espera 1295, então 399. Gente, obrigado, boa noite. Alinhar e decolar 1950 graus 59. Alinho e decola 5557. Salvador, boa noite, Tan 3399. Alinhar e manter. Pista 1-0. E mantendo, Tan 3399. Aos 18, controle 1208, boa viagem. 208, bom dia, senhor. 5567. Controle OTP 5557, muito bom dia, Tosfé. Trip 5557, bom dia, contato radar na decolagem. Sul para o nível 360 na saída da Elm, após o Ledo Direto Brito. Confirmando da EL, não copiou o restante, ó. Após Leda, direto Brito. Isso, vamos nível 3, né? Ok, após Leda, direto Brito, 5557.